tem um disco maneiro aqui, ó. Se liga nesse som. Cadê, cadê? Ó, calma aí, deixa eu limpar a agulha aqui que tá cheio de... Ih, é Marina, cara. É, Marina, né? Sentiu no rótulo? Pô, tá beleza, hein? Cadê, aí, cadê o som? Bota aí. Aí. Bota canta aquela... só, que música eu gostei. Bota aí. Aí. Ih! Verão, um calor no coração. Adoro essa música. Vai cantar lá fora, você tá me atrapalhando. Ih, cantar lá fora o quê? Deixa a gente aqui, meu. Claudinho, eu tô com dor de cabeça. Você dá pra olhar pra fora? Ah, vai ver televisão, vai lavar roupa, vai. Olha, eu vou quebrar esse disco, continua, hein? Continua, dá um tempo. Eu vou jogar fora. Vai, vai, larga a parada, larga a parada. Quebra, continua. Vanessa, eu vou tirar. Quebrar, hein? Eu vou tirar esse troço pra jogar lá fora. Te envolver, te ser... Ué. Te envolver, te seduzir. Chega, Claudinho. Chega. Então vou fazer só de sacanagem. Agora eu vou zoar. Vem chegando o verão, com calor no coração. Essa magia colorida são coisas da vida. Não demora muito agora, todas de bundinha de fora. Top left na areia, virando sereia. Essa noite eu quero te adendo só pra mim. Quero sim, quero sim, quero sim. Essa noite eu quero te ter. Te envolver, te seduzir. Gostou? Adorei.